Todo dia a gente inventa uma alegria, a gente esquenta a água fria e ignora a bola fora. Toda hora a gente dá um desconto, a gente faz de conta, mas chega um ponto que ninguém mais quer saber. Crimes passionais, profissionais, liberais demais, segredos de Estado. Servante recuado, não! Isso me sugere muita sujeira, isso não me cheira nada bem. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. Isso me sugere muita sujeira, isso não me cheira nada bem. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. A gente secreto, a gente imobiliário, gente como a gente, presidente e operário. Empresas estatais, saguários e generais, heróis de guerra, guerra pela paz. Indus, industriais, tribos e tribunais, pessoas que nunca aparecem ou aparecem demais. Isso me sugere muita sujeira, não me cheira nada bem. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. E isso me sugere muita sujeira, isso não me cheira nada bem. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. A gente secreta, a gente imobiliário, gente como a gente, presente operário. Fascistas de direita, fascistas de esquerda, são todos iguais. E todo dia tem medo e fantasia, a gente tenta todo dia. Feitos cegos, egos em agonia. E isso me sugere, isso não me cheira nada bem. Tem muita gente se queimando nessa besteira. Isso me sugere, muita sujeira, isso não me cheira nada. Muita gente se queimando na fogueira e pouca gente se dando muito bem. Muito bem! Abro o jornal e leio.